Adugum să nu simt mă speră, da, o zărpă. Pe 1095 autorizado, alinhar e decolar, pista 10, vento variável 039. E alinhar e decolar da outra volta da noite. Salvador Lima Hotel, acionado 04 a bordo, solicita instruções para o táxi. Papatango Lima, hotel, autorizado táxi, reporte na taxi, papá. Livre táxi vai reportar a condutora da Papel Lima Hotel. Lima Hotel, confirme a alternativa e autonomia. Alterna Salvador, autonomia de 4:40, Lima Hotel. Estou em Lima Hotel, hotel para ingresso 97. Capitão Lima, hotel, autorizado ingresso, pista 97, repartir alinhado pronto. Livre ingresso, vai reportar quando alinhado pronto para decolagem 97, Lima Hotel. Salvador é o gol 1372, ponto dela da 10. Gol 1372, autorizado, alinhar e manter, pista 10. Autorizado, alinhar e manter, na pista 10, gol 1372. Gol 1095, decolagem 31, chame agora o controle, 120, décima 8. Five-way, the contact on departure, climb the wire, Arbor 1, departure, level 360. On Arbor 1, departure, climbing 360, 1095. T-72, autorizado decolar, pista 10, vento variável 039. Nível decolagem, fogo 1372. Afar. Salvador Lima, hotel, pronto a decolagem da 17. Lima, hotel, aguarde. Reposição, Lima, hotel. Go 1095, request deviation to the left out of track, due to bad one. Confirm heading how many miles? Within West miles, 20 miles on heading 260 usually. Zero clear deviation, departure and bank 11. Okay, after deviation I will fly 11 section again. Okay, 1091. Flash. Give it a flash, don't stretch any more telephone. Sete dois decolados 3-4, chame agora o controle 120 decimal 8. 208, obrigado, bom dia. Controle Salvador, muito bom dia, é o Gol 1372, decolado, 1800 na sua escuta. Luna 372, contato Radané decolagem, sobre a via saída PUCA para o nível 370. Via saída PUCA para o nível 370. Tango Lima Hotel, hotel decolado 35, chame agora o controle 120, décima 8. Controle 1208, Lima Hotel, hotel, obrigado. Are you clear deviation, go 1095. Controle Salvador, bom dia, Papa Tango Lima Hotel, hotel. Papa Tango Lima Hotel, hotel, contato Radana de Colares, Brasil, sai da Arborune para o nível de voo 180. Via sair da Arbor 1 no nível 180, Lima Hotel Hotel, só para informação, para emissão de transporte de inteiro. Gente, Lima Hotel Hotel. Tango Lima Hotel Hotel, tudo é direto conquista? Direto conquista, Lima Hotel Hotel, obrigado. Go 1095, contact reach extension on frequency 128.8. If unable, 126.0, inform air deviation. 128.80, 126.0. 128.8. Primary 128.8. Is that correct? Responde negativo, modo Charlie. Mantenha, prossiga via corredores, reporte através de Veracruz. Através de Veracruz, informa a Virgem Salvador na 016. O Charlie copiou o controle? Virgem Salvador na 016. Chamo Centro Recife, em frequência 125.45, Paterna 126.85. Ok, no 372, Recife 125.45, alternado 2685. Bom dia, bom serviço. O Charlie Atrelado montou no meu país e o controle informa que não há tráfego de conhecimento para reportar. controle Salvador, bom dia, Gol 160, invertida 150, passo 244, informação Oscar. Gol 160, senhora identificação, deixa ver chegada Bermete 1 para o nível 050 e ajuste na 016. Invertida ao 050, estado no 016. A intenção do Gol 160, eu vou na pro 050 por 40 milhas, devido a informações. Uno 160, livre, desvio, reporte alterno. Retorno, desvio, reporte alterno, Gol 160. O 160, tráfego 12 horas, 45 milhas, rumo sudoeste, o Mike Uniforme 2, passa o nível de voo 120, subida para 180. Tratango Lima Telaté, tráfego 11 horas, 42 milhas, rumo nordeste, um Bravo 738, passa o nível de voo 220, subida para 050. Gente, Lima Telaté. Salvador, bom dia, Catango Whisky, Quebec Hotel. Catango Whisky, Quebec Hotel, livre chamamento, chame para onde táxi. Livre chamamento, Quebec Hotel. Está experimentando razão de vista, né? Incrementando a razão, voo 160. Voo 160, incremento razão de descida, está passando nível de voo 140 após a critério. Incrementando a razão de descida, está cruzando 140, voo 160 após a critério. O 160, tem condições de curva esquerda na prova 020? Afirmativo, curvando da esquerda para 020, Gol 160. O patrão Gulli matou até, confirme se está previsto algum desvio. Negativo, Gulli matou até. Frente, caso necessite, faça pela esquerda. Gente, Lima Hotel, até o caso necessário de vir, vai efetuar pela esquerda. Controle Salvador, Gol 160, pode mandar uma da presente? Gol 160, aguarde. Aguardo, Gol 160. Eu, o nono no exército, agora 5,6 milhas oeste. Pela décima navegação na proa de Duna, descida para 3 mil pés, o exército na 0,6. Apresente o voo Duna, descendo 3 mil pés, estado no 0,6, gol 1,60. Batango Lima Hotel, até a chave central Recife na frequência 1238.35 Eterna, 1235.1. 2235.135.1 Lima Hotel, tá? Patango Whisky, Quebec Hotel, prossiga. Acionado e pronto para o táxi com 08, Altena Campinas, 4:50. Permanece autorizado a eleição da pista 1-0, restabilizado. Indecisa 2010, estado no 0-6, autoridade de eleição em 6-10, departamento está fechado, com 1-6-0. Para o cruzamento, Whisky Quebec Hotel. Whisky Quebec Hotel, autorizado o cruzamento no 735 Quebec Lima Mike, na Taxi Mike, chame solo, 121.9. Cruza Quebec Lima Mike, a Mike 1219, Whisky Quebec Hotel. Salvador, bom dia, 3179, ponte para dar uma zero pronto. 3179 autorizado, alinhar e decolar a pista no 0, vento variável 069. Alinhar e decolar no 0 da 3179. 3179, decolador 56, chame agora o controle 120, decimal 8. 208, 3179. Controle Salvador, Rogeta 3179, decolou. 3179, contato radar na decolagem, subir via saída São Voano para o nível 320. São Voano 320, 3179. Pavita Charlie, confirma, Cidade Veracruz. Pavita Charlie, reporte ingressando no corredor Interlagos, confirmei, ainda mantendo no meu país. Já está sinal de autorizado, beleza? Obrigado. Alinhar e manter pistão no zero. Alinhar e manter 1 no 0, isso também controla. Claro, prossiga. Pode tocar e reporte através do Parada Barra. Luiz Quebec, eu tenho uma manter a posição. Salvatango Whisky, Quebec Hotel, autorizado decolar pistão no zero, vento variável 03 nós. Autorizado. Oceano 6323, a sua identificação deixa a vestigada bom para o nível de voo 060 e ajuste na 096. Controle Salvador, Gono, Gono 60, estabilizou e LFX aí da 10. Gono 1160, complete aproximação, chame torre na frequência 118, decimal 95. Vai chamar a torre 1895, voo 1160, bom dia, bom trabalho. Controle Salvador, Gono 891. Gono 1891, acione identificação, deixa a chegada bem mais de 1, para o nível de voo 050, o ajuste na 096. Até o 050, bom médio 1, 1016, 1891. Controle Salvador, bom dia, Papa Tango Whisky, Quebec Hotel. Papa Decolar Tango Whisky, Quebec Hotel, contato radar na decolagem, suba via saída São Bruno para o nível de voo 400. Subindo via São Bruno para o 400, Quebec Hotel. Gente, para a tapada, para o seu Charlie, reporte através do Tatu. Para o seu Charlie, reporte através do Tatu. Já vi que você recuperou o controle? Papai, eu tô só no reporte na parede, tá boa? Xalé 63, visto 3, visto para 4 mil pés, ou existe na 096? 4 mil pés, 2 mil. Avistou a 700 pés, gol 1060. Gente, grata, chame só aluno 219. 219, estou informando aí que até o toque foi 6 nós de calda. Gente. Zona 891, reduziu o 7 para 2509, número 2 na aproximação. Vai reduzir o 891. Salvador, voo 2171, bandeira com Oscar. Voo 2171, a sua identificação, você deixou levar a bordo para o nível de voo 060, ajuste na 096. 060, via bom, na 096, voo 2171. jogou um 891, vai abrir um pouquinho à direita aqui na Pro 100, cerca de umas 10, 15 milhas. A primeira análise do Gol 3? É o Gol 1891. A gente confirma a Pro, quem é Matheus, quantas milhas? É, a milha está em torno de 15, 16 milhas, e a Pro é 100. Gente, Gol 1891, livre de juiz, reporte a término. Ok, eu reporto retornando aí para a ETAP. Passa a Vitor Charlie para ingresso no circuito e chame o torno na frequência 1918.95. Chané 6312, autorizado, alinhar e decolar, pistola 0, vento variável, 0612 de nós. Gente, ali decola, 6312. 1-2-8-3-5-2-5-1, Quebec Hotel. Corre Salvador, o Papa Vitor Charlie. Papá Vitor Charlie, prossiga. Passou o farol de Itapurá, senhora, Raposo. Papá Vitor Charlie, conhece o aeródromo? Negativo. Papá Vitor Charlie tem o pátio de estacionamento? Papá Vitor Charlie tem intenção de abastecimento, senhora. Onde for o mais fácil para abastecimento, o Papá Vitor Charlie. Papá Vitor Charlie, reporte final 3-5, curva esquerda na final da pista 3-5. Curva esquerda, repórter final da 35, o Papa Vitor Charlie. Manda bom dia, voo 230 de tempo para 1-5 já. Voo 1-2-3-0, acionei a indicação, voo na Pro de Pabllo para interceptar a chegada para a Mediona. Está a chegada para o nível de voo 070, existe em Salvador na 0-6. Acionei a chegada para o 70, poderia confirmar que a gente está chegando nesse momento no campo? Boa, 2-3-0, 3-5, o Papa Vitor Charlie. Papa Vitor Charlie, autorizado pouso, pista 3-5, vento 330 graus, 0612 de nós. Dia, Papa Tango Mike, Charlie Mike. Boa, 40, deixa uma olhada. Ok, dia, chegou no 2-3-0. Na 6312, decola 211, chame agora o controle, 120, decima 8. 308, né, 32, bom. Controle, Salvador, chame 6312. Chame 6312, contato radar na decolagem, se deve sair da PUCA para o nível 350. PUCA 350, 6312, ali da Aracaju, do presente. Chame 6312, autorizado o Jamo, aguardando coordenação. A Vitor Charlie no solo 1-2, libere via papá, primeira à esquerda. Livre corte ao parqueado. Livre a pista pela papá, primeira à esquerda, o papá Vitor Charlie. Papá Vitor Charlie, na escuta? Confirma o próximo destino? Gente. Possível risco, Gol 891. próximo avião, no outro é prioritizado, depois está prevalecendo o servo do 366. Ok, em função de informação, eu tô voando 369, tá? O Eletronave 1 autorizado voando pro do servo do 369, descida para 4006, ou destino 096. Ok, 4000, 1016, 891. Quer que reduz mais? Afirma, reduza para 2909. 210, 891. Uma 891, tem condições de reduzir velocidade para 1909? Afirmo, vou reduzir 1891. Cliente, Gol 1891, Mirassol tráfego 10 horas, 14 milhas, rumo sudeste, um Alfa 320, passando 3 mil pés, descida para 2 mil pés, com 180 de grau. Ok, reduzindo 1891, estou de olho nele aqui. Na M3, 1-2, 3-0, vai na frente, Romeu Fox 018. Romeu Fox 018, M3, 1-2, grato. Meia-meio, Gol 2171. Gol 2171, no 2 para nível de voo 050. 050, 2171. Oxenai 6323, completo de aproximação, chame torre na frequência 118.95. 395, 6323. Rio 2171, reduz a velocidade para 1909. 140 nós, atingindo 050. Rio 1891, autorizado aproximado procedimento LS Risk Pista 10, reporte passando pela Rua 366. Reporta ali 366, o 891. Gol 2171 na guarda. Gol 2171, sobre a alteração, mantenha a proa 215, o limite radial 280 de Salvador. Mantenha a proa 215, limite radial 280 de Salvador, Gol 2171. Gol 2171, vai subir tráfego 10 horas, 9 milhas, rumo ao nordeste, o Brasil 738, passando 4 mil pés, descida para 2.500. Gol 2171. Oceano 6323, avistado, autorizado pouso, pistão no zero, vento variável, 0.5 nós de povo, pista úmida. É, livre pouso, 6323. Rua 891, contrato de aproximação, chame torre na frequência 1918-295. 895, obrigado, 891. Rua 2171, parque de capital localizador, curva esquerda na proa 140. Esquerda 140, parque de capital localizador, 2171. Rua 2171, 2 para 2010, hoje permanece na 096, autorizado e ele é acessível da pista no zero, reporte estabilizado. Ok, 2 mil pés e reporte estabilizado, 2171. Posicionamento 312, chame sempre a recife, a frequência 125.45, alterna 126.85. 3545-2635-6312, graças ao bom trabalho. Oxalá 6323 no solo 09, libera a direita de lesão e chame solo 121.9. 19, lembrar. Avisou ao 891. Bruno, 891, continua a aproximação, aguardando a pista livre. Aguardo, 891. Autorizado pouso, pistola 0, vento variável 079. Gol 2171. Gol 2171, completo de aproximação, chame na frequência 118, decimal 95. 1895, gol 2171. Uma 230, desta vez para 2000 pés, o ajuste na 096, três abelhas da pista na 0, repete estabilizada. Você, para 2000, aproximação autorizada, gol 1230. Gol 2171, passado em Índia Serra, baixado travado. Gol 2171, QNH1 no 096, continua a aproximação, aguardando a autorização. Aguardando a autorização, gol 2171. Bruno 891, no solo 21, libera direita via Foxtrot, chame solo, 121, decimal 9. Via Foxtrot, 119, 891, bom dia. 230, autorizado Duna, autorizado Electric Sur, repasse utilizado. Foxtrot, amarelo, 230. Autorizado pouso, pistola 0, vento variável 0,612 de nós. Autorizado pouso, vento variável de 0,612 de nós. Gol 2171. 2171, no solo 24, libera direito, chama o solo 121, decimal 9. 121, 9, vou lembrar. Vou 2171.